No modelo de aula, é o professor que prevê o que vai ensinar e faz o seu planeamento de aula. Naquela escola em que eu vivo, o professor não faz planeamento para o aluno. O professor constrói planeamentos com o aluno, com o sujeito da aprendizagem. Quando na ponte, eu encontrei duas pessoas que estavam disponíveis para se questionar, porque os professores têm muitas certezas e precisam de muitas dúvidas. E a pergunta básica era esta: porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Gostamos. Elas faziam a mesma pergunta e nós resolvemos dar a resposta. Se eu dou aula bem dada e eles não aprendem porque eu dou aula bem dada. Tão simples, é reversível. Só que nós só sabemos dar aula. A Escola da Ponte é um fóssil. A Escola da Ponte cristalizou. E os professores que lá estão merecem muito respeito e admiração. Só que alguns ministros, eu ia dizer nomes, alguns ministros acabaram com tudo. A turismo educacional. Quando a Escola da Ponte sai daquele lugar, ela perde raízes, perde referências. Ela é uma ilha hoje. É uma ilha de excelência. É a melhor escola de Portugal. Eu quero que todos sejam os melhores e não que haja rankings. Entra na escola, encontra um professor sozinho numa sala de aula que diz que não é Coca-Cola, é Kassai-Sikoku e Lalalilolu, e que ensina todos ao mesmo tempo, desrespeitando o ritmo de cada um, que ensina todos de uma maneira quando cada um aprende ao seu modo, quando utiliza os mesmos processos de pensamento, quando cada um tem os seus estilos de inteligência, que não aproveita as diferenças, nem a cultura, nem nada disso, e ao fim de alguns meses diz: este não acompanha, este não consegue, vai para a educação especial, vai para as aulas das AIEC, vai para o Reiki uma parte. Uns românticos da educação que pensam que o aluno é um colega, que é um amiguinho. Cuidado, não é? Porquê é que todas as regras são criadas e impostas pelos professores e pelo Ministério? Porquê é que não há participação do discente na definição das regras? Na Escola da Ponte há a definição de direitos e deveres que os alunos fazem cumprir. Não há desrespeito, há autoridade no professor, para não haver autoritarismo na prática. Quando o professor não tem autoridade, não tem autonomia, é autossuficiente e transmite aquilo que é individualista. Salve-se quem puder. A profissão de professor não pode continuar a ser um ato solitário, tem que passar a ser um ato solidário, trabalho de equipe, competência básica do século XXI. A preocupação com o termómetro não faz baixar a temperatura. Não é o teste que revela aquilo que a gente aprende. Livro didático não é preciso para nada. Pô, onde é que a gente aprende? Nas bibliotecas, na internet, nas pessoas, na natureza. Não precisamos de livro didático para nada. Mas não achas que os professores precisam de livro didático? Precisam, lógico, porque a formação deles é essa. O fundamentalismo pedagógico é uma praga, tanto quanto o fundamentalismo religioso. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende. Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Para José Pacheco, qualquer projeto de educação é um projeto de sociedade. É, como afirmou numa TED Talk no Brasil, um projeto de país. E é por isso que a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade começam na escola. Estes princípios não são ensinados pelos professores aos alunos. Vivem-se. José Pacheco começou a exercer nos anos 70, chegando por essa altura como professor substituto à Escola da Ponte, primeiro em Vila de Aves e agora em São Tomé de Negreiros, no concelho de Santo Tirso. A sua função era ensinar uma turma de 60 alunos de todas as idades. É nestas condições que iniciou o processo de reflexão sobre a escola, os alunos, os métodos de ensino. Porque ninguém trabalha sozinho, passou a reunir com duas colegas uma vez por semana para discutir. Com elas desenvolveu um projeto pedagógico em que experimentaram alternativas. Aos poucos, as metodologias que foram definindo alastraram a toda a escola. O processo de aprendizagem é coletivo. Os alunos planeiam as suas próprias atividades e a organização do seu tempo. A aquisição e criação de conhecimento é parte de um processo de crescente autonomia e responsabilização. A escola, tal como José Pacheco define, não ignora nem rejeita os objetivos curriculares definidos pelo Estado, mas o seu cumprimento é definido pelos alunos à medida do seu tempo, dos seus interesses e do seu progresso. Não há salas de aulas e não há turmas. Há grupos de várias idades e reuniões orientadas por tutores. Há reuniões individuais semanais, apenas com o tutor, para se discutir a dificuldade e o progresso na implantação do plano que o aluno desenhou para aquela semana e a partir do qual, todos os dias de manhã, faz o plano do dia. Também não há um diretor. Há assembleias de escola onde todos falam e onde todos são ouvidos. E em 2015, já José Pacheco não estava na escola e ainda os exames nacionais instituídos pelo ministro Crato existiam, a Ponte, que se integra no movimento da escola moderna, ficou acima da média nacional nos exames do primeiro e segundo ciclo e na média nacional nos exames do terceiro ciclo. José Pacheco deixou a escola da Ponte ao fim de mais de 30 anos e rumou ao Brasil. Desde 2010, participa no projeto da Âncora, no estado de São Paulo, em Cotia, numa zona onde condomínio de luxo convivem com favelas. A escola da Âncora é gratuita e destina-se a alunos cujos agregados familiares tenham rendimentos até ao máximo de 3 salários mínimos nacionais. Em 2017, o projeto Âncora alargou a oferta escolar ao ensino médio. Para José Pacheco, a educação convencional corresponde a ter crianças do século XXI com professores do século XX a trabalhar como no século XIX. Um modelo que não produz conhecimento, que põe os professores doentes e que cria analfabetos funcionais. Por contraponto, propõe uma escola em que todos se reconhecem com objetivos comuns, em que não se obriga cada um, seja o professor ou o aluno, a ser igual a todos os outros. Uma escola que estimula a possibilidade de existir como pessoa livre, consciente e criativa. Como disse no início, qualquer projeto de educação é um projeto de país. Muito obrigado, José Pacheco, por ter aceitado, na vinda a Portugal, ter aceitado participar neste podcast. Eu ouvi dizer numa palestra que numa aula nada se aprende, que ela não pode ser melhorada, tem que ser erradicada. Quer explicar o que é que isto quer dizer? A aula é um dispositivo de um modelo chamado de paradigma da instrução. Parte do pressuposto que alguém aprende escutando o outro e sem fazer pergunta. Isso não existe. E eu levei cerca de 7 anos para compreender isso. Eu dava as minhas aulas bem planeadas, era um professor considerado, enfim, um bom professor. Mas eu me interrogava porque é que eu planeava tão bem, tinha tão bons materiais e havia alunos que não aprendiam. Então, de questão em questão, eu compreendi que dando aula eu não ensinava, efetivamente. Por aula entende os alunos sentados a ouvir o professor a falar e, quando, muito de vez em quando, a fazerem perguntas, não é? Não, a aula é também isso, mas é sobretudo uma diferença básica em relação àquilo que eu tenho ajudado a fazer. Ou seja, no modelo de aula, é o professor que prevê o que vai ensinar e faz o seu planeamento de aula. Naquela escola em que eu vivo, que são muitas escolas, o professor não faz planeamento para o aluno. O professor constrói planeamentos com o aluno, com o sujeito da aprendizagem, a partir de necessidades, desejos, sonhos da pessoa, a partir das necessidades, desejos e sonhos da comunidade. Ou seja, o professor não prepara projetos para, constrói projetos com. Não dá aula, ajuda o jovem ou o adulto, porque a escola é para todas as idades, a procurar informação pertinente para que responda à sua necessidade. Então, está completamente nos antípodas. A aula começa no final do século XVIII, princípio do século XIX. É preciso fazer um pouco de história sem utilizar o jargão científico. Ainda há um bocadinho falei de currículo, falei de paradigma. Eu penso que não é preciso falar disso para ser claro. Começa com o chamado método Lancaster, que, aliás, a América do Sul utilizou muito antes da Península Ibérica. No tempo do Bolívar, ele adotou o Lancaster, que era um método chamado de monitorização. Era aula. A aula não existia antes do século XIX. Existiu a partir do momento em que adotaram um princípio de um frade chamado Comênios, do século XVII, que dizia que era possível ensinar todos como um só. Como estávamos no tempo da primeira Revolução Industrial e era preciso passar de trabalho... E da democratização do ensino, não é? Ou do início, ainda não, mas do início da democratização do ensino. Porque ele só vai chegar, digamos, à democratização... No século XX. No século XX. E, atenção, qual democratização? Sim. Aí teremos muito que conversar. Quando eu digo democratização é no sentido mais limitado do termo, é o acesso generalizado. É. Mas o acesso não é o sucesso. Uhum. E o que está na Constituição é que a educação é um direito social e subjetivo, ou seja, de todos. E nós vemos que nem todos aprendem, há muito abandono, há muita reprovação, há muita necessidade de educação especial, há muita corrupção, há muito suicídio. Ok? E, portanto, o acesso... Ele, no final do século XIX, praticamente na França, já estava resolvido o problema do acesso, escola pública, não é? Jacobina, não é? Aos princípios da Revolução Francesa. Mas não havia sucesso. É? Aqueles que vinham com menos possibilidades, era confirmado, a escola reproduzia o modelo social. Ainda hoje. Porque... Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Quando nós começamos a falar sobre escola, há um problema sério de base. É que quando eu falo a palavra escola, o que é que tu escutas? Qual é a representação mental de escola? Eu digo a palavra escola. E o que é que surge como imagem? Um prédio, não é? Com salas de aula. Uhum. Mas não foi isso que eu disse. Não é falar que a gente se entende, é falar que a gente se desentende. Escolas não são prédios. Escolas são pessoas que aprendem umas com as outras. Há 7 perguntas fundamentais que as pessoas têm de fazer. Qualquer pessoa. Hein? Onde se aprende? Como se aprende? Quando se aprende? Por que se aprende? O que se aprende? E por aí vai. E a escola que nós temos não faz essas perguntas, porque é uma escola de resposta a perguntas que nunca foram feitas. Quando eu pergunto a uma criança, numa escola qualquer, o que é que tu queres fazer? A criança responde, eu posso dizer o que eu quero fazer? Isso me deixa completamente destruído. Quando eu pergunto à criança, o que é que tu queres ser? Ela me diz, quando eu for grande? Não, o que é que tu queres ser agora? Ser, existir, numa escola que não é o prédio. Numa aula, nada se aprende de útil. Um teste não prova nada. Então a alternativa à aula é o quê? Não vamos desenvolver muita ainda, coisa, porque eu vou fazer muitas perguntas ainda, mas se resuma numa frase, a alternativa à aula é o quê? Depois a gente já vai aos pormenores. A alternativa à aula é o ajudar a aprender. Diga-me uma coisa, porque se não é estranho que a escola, falou aliás disso, não tenha mudado tão pouco nos últimos 200 anos, quando o mundo mudou cá fora. Que isso é um facto, de facto é extraordinário, que aquilo que deveria ser mais inovador é aquilo que parece resistir mais à inovação, no sentido mais pleno do termo inovação. Porquê é que acha que isto acontece? Qual é a força resistente que impede, porque as empresas mudaram, os empregos mudaram, a nossa vida mudou, até a democracia mudou, e a escola, o que é que faz com que a escola tenha tanta resistência à mudança quando comparada com o resto da sociedade? Quando normalmente até seria o contrário, não é? Talvez porque ela teve a mesma origem que a Igreja. Quando há mil anos atrás, não é? Ela se separa da Igreja. A Igreja inventa sua santidade, o Papa, e a escola inventa o magnífico reitor. Ou seja, há uma hierarquia explícita e há fundamentalismo pedagógico, assim como há fundamentalismo religioso, que leva à cristalização dos modelos. Isso repercute... Tem consequências sociais, lógico. Então talvez seja por aí. Eu acho ridículas essas formas de tratar as pessoas, mas elas refletem. A pergunta que eu faço sempre é esta. Porquê é que o quarto de banho do aluno não é o mesmo quarto de banho do professor? Alguém me sabe explicar? Se até a urinária de fecar existe hierarquia? Há o pai, há o professor e há o patrão. Só que a jusante, o patrão, a revolução, já vai na quarta. Sim. Houve a segunda revolução industrial na década de 80 com o computador, houve a terceira revolução industrial na época de 90 com a EAD, com... E ainda não houve nenhuma revolução nisso? Nada. Nós estamos no tempo das tecnologias digitais, não é? É justa a crítica que se faz ao eduquês? Não, essa gente, com todo o respeito que me merece... Eu já vou falar várias vezes desta gente, mas... Não, eu acho ridículo. Por exemplo, houve um indivíduo, eu não vou citar nomes, acho que não devo. Eu vou. Então, quando citas, pode ser que eu... Então, cito já, independentemente de Nuno Crato, ele representa um pensamento hoje dominante em relação à escola. corresponde a um retrocesso. Ou seja, em vez de termos andado a ter havido um avanço, tinha havido um avanço e de repente houve um retrocesso. Porquê que achas que houve esse retrocesso? Porquê que achas que houve esse retrocesso? O Nuno Crato merece muito respeito como cientista. Mas o Nuno Crato nada sabe de educação. É ignorante da educação. E como ignorante, ele acha que é o achismo. E como ministro, teve poder para destruir muita coisa que entretanto foi feita. Então é isso. Não é só o Nuno Crato. Digamos que é um pensamento peregrino que existe na sociedade portuguesa e universal, de que a escola tem de continuar a ser como foi, com alguns paliativos. Mete-se uma hortazinha, uma meditação, mete-se as tecnologias digitais, não vai resolver nada. Isso é tempo perdido. E o que faz um ministro? Durante este tempo todo que eu vivi enquanto professor, há alguns 50 anos, eu só conheci um ou dois ministros que fizeram alguma coisa de útil. E sabes porquê? Porque não fizeram nada. O melhor ministro é aquele que não faz nada. Achas mesmo isso? É, porque nenhum ministro... Isso é o que dizem os liberais, que o melhor é um ministro não fazer nada. Porquê? Porque não sabem nada de educação. Quando fazem, só fazem a geneira. E, portanto, mas um ministro pode-se rodear de pessoas que sabem de educação, não é? Podem, mas aí há outro problema. Eu fui aluno da primeira licenciatura em Ciências da Educação. Sim. É uma coisa onde a gente aprende História da Educação, Sociologia da Educação, Etologia, Psicologia da Educação, que são várias psicologias, a Filosofia da Educação, Epistemologia, ou seja, um conjunto de ciências que... Úteis, suponho que considera úteis que é... na prática, ou sim, seja, para criar, porque a teoria pela teoria não vale nada. Sim. A praxis, sim. Quando eu sinto uma dificuldade de ensinar, porque não há dificuldades de aprendizagem nos alunos, há dificuldades de ensinagem nos professores, eu vou procurar na teoria. Agora, o problema é que quase toda a gente que está como consultor, assessor, são técnicos administrativos, sem qualquer conhecimento das ciências da educação, e burocratas, muitas vezes, burocratas da educação, que anulam qualquer espécie de medida que seja diferente daquela. Também há muitos burocratas com conhecimentos teóricos de educação, bastante e há os áulicos, que são aqueles que sabem perfeitamente o que deve ser feito, mas que são mancomunados com o poder para evitar que as coisas aconteçam. E hoje estamos a assistir a isso com a flexibilização. Nós já vamos voltar a isto tudo, mas eu agora quero andar bastante tempo para trás. Tá bom. Quando chegou à Escola da Ponta, houve um momento qualquer que levou a pensar que qualquer coisa na escola não estava a funcionar bem? Muita coisa. Qual foi esse momento? O que é que de repente o fez perceber que havia qualquer coisa que não estava a funcionar naquilo que supostamente tinha que fazer? Eu era um professor normalzinho. E na Ponta eu encontrei duas pessoas que também eram normaisinhas, mas que tiveram coragem suficiente para mudar em equipe. Porquê? Eu pertencia ao movimento da escola moderna. Ou seja, para mim o centro era a criança, era o aluno. Hoje não. O centro não é o aluno. Mas mesmo isso, ainda as escolas não chegaram. As escolas continuam, ou o centro no professor, ou uma coisa híbrida, não é? Como as escolas Waldorf, Montessorianas, em que supostamente o centro é o aluno, mas dão aula sentada no professor. Pronto. Há uma espécie de esquizofrenia aí, mas não quero entrar em pormenores. Quando na Ponte eu encontrei duas pessoas que estavam disponíveis para se questionar, porque os professores têm muitas certezas e se precisam de muitas dúvidas. E a pergunta básica era esta: porquê é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? Bostamos. Elas faziam a mesma pergunta e nós resolvemos dar a resposta. Se eu dou aula bem dada e eles não aprendem porque eu dou aula bem dada. Tão simples, é reversível. Só que nós só sabíamos dar aula. O que nós fizemos? Não nos negamos, porque a educação é um direito. E se do modo como eu ensino, não ensino todos, eu não tenho direito de continuar a fazer isso. Ou sou antiético. É isto. Eu coloco a questão no domínio da ética. Não é da técnica, não é da metodologia. É ética. Eu não posso continuar a ensinar de uma maneira que eu sei que condena a ignorância a muita gente. Encontrei duas pessoas também assim. Então, a partir daqui, pode-me contar, porque há muitas pessoas que não conhecem, pode-me contar o início do projeto da Ponte. Em que é que se distinguia, nas escolhas que vocês fizeram, em que é que se distinguia da generalidade das escolas? Agora, fazer uma coisa um bocadinho explicativa, porque há pessoas que não conhecem o projeto da Escola da Ponte. Olha, garantir o direito à educação a uma criança, porque hoje já não falo de criança, se quiseres poderemos falar de comunidades de aprendizagem, sim, mas vamos falar da Ponte. Garantir o direito à educação é respeitar o outro. o respeito pelo direito. E nós só sabíamos dar aula. E não somos, não fazemos as crianças cobaias de laboratório. As crianças merecem respeito. E nas 25 horas letivas, nós fazíamos 24 horas de aula e uma hora diferente, a partir das dificuldades que sentíamos. E fomos estudar. Estudar Maria Montessori, de Crowley, Claparède, Freinet, Ferrier, Dewey, toda aquela gente da Escola Nova, que é uma tendência, uma linha de proposta teórica que diz que o centro deve ser o aluno. Okay. Fomos por aí, andámos 8 anos fazendo isso. Entretanto, os nossos alunos foram sendo conhecidos como alunos que aprendiam mais, em menos tempo, e sobretudo isto, é que não era só o domínio do cognitivo, do intelectual. Eles mudaram também no domínio afetivo, emocional, ético, estético, espiritual até. Ok? Nós apanhávamos alunos que vinham de outras escolas, com trisomia 21, espina bífida, paralisia cerebral, tudo isso. Aluno que batia em profissão de outra escola, etc. Nós acolhíamos tudo naquelas turmas ditas dos maluquinhos, como chamavam. Então foi essa perseverança, essa humildade e, sobretudo... Mas o que é que faziam de diferente nessa hora? Já te digo. Era por muita intuição pedagógica, intuição... e muita amorosidade, é o amor, eu confesso. O que nós fazíamos era simples, começámos a introduzir técnicas Freinet, depois o material Montessori, depois... Tem que falar sem ser para, para professor. São umas técnicas que se centram no aluno, né? A metodologia de trabalho de projeto, etc. Partindo para projetos com eles, acolhendo a comunidade e não levando a comunidade para a escola, nem a escola para a comunidade. A escola passou a ser da comunidade. O que aconteceu? Seis anos depois, eu era o presidente da junta. Sim. Porque eu estava tão incluído naquela comunidade e os pais ajudavam-nos tanto e protegiam-nos tanto quanto aos inspectores do Ministério, que nos queriam obrigar a estar sozinhos em sala de aula. Ou seja, já não tínhamos aula. E foi nessa altura que, também não é aliás a única escola, muitas escolas que têm isto, não ter... Estas coisas que eu resumi na introdução, ou seja... os alunos mostrados por sem ser divididos por classes, o não darem propriamente uma aula, não é? Portanto, as coisas, e a forma como é que se faz esta é a coisa que talvez eu acho mais interessante, acho muitas delas interessantes, mas a questão da responsabilização porque para mim é a mais interessante, porque é aquela onde se pode fazer mais facilmente o debate com as linhas conservadoras que defendem a suposta escola exigente que não responsabiliza os alunos, que é provavelmente a escola mais facilitista que existe, é aquela que não responsabiliza os alunos. Exatamente como vocês faziam a responsabilização? Do ponto de vista prático, como é que fazem a responsabilização dos alunos? Nós desenvolvíamos dispositivos de relação, não é? Em que o ponto de partida era eu existo porque o outro existe. Ou seja, nós tínhamos uma matriz de valores que eram 3 valores fundamentais: solidariedade, autonomia e responsabilidade. E nós exercíamos essa solidariedade através de dispositivos como a Caixa dos Segredos, a Comissão de Ajuda, a Assembleia de Escola, tudo isso que estava montado. 72 dispositivos que nós montámos. E os próprios alunos definirem, por exemplo, o ritmo da sua aprendizagem? Cada um tem o seu ritmo. Repara, o grande problema hoje dessas escolas exigentes, aliás, escolas exigentes têm a ver com ranking. Não é? Essa já lá vai, também já lá falaremos. Singapura acabou com eles. Singapura acabou com os rankings. Singapura é o primeiro lugar no PISA. Bom, nós desenvolvemos aquelas crianças, aqueles jovens, em domínios que não apenas o intelectual, como eu disse há pouco, mas eles começaram a ser os melhores alunos em termos de rendimento académico. É preciso lembrar que em 1996 foi feito o primeiro concurso nacional de projetos e quem ganhou foi a Escola da Ponte. Não foi uma escola particular, foi a Escola da Ponte. E as pessoas esquecem-se. Sim, que é uma escola, eu não disse isso, mas é uma escola pública. É uma escola pública. Numa zona rural. Rural industrial. Rural industrial, sim, ali de fronteiras. A gente, existindo há tanto tempo e sempre com bons resultados, como é que explica que o exemplo da Escola da Ponte não tenha tão poucos seguidores no ensino público? Curiosamente, tem mais seguidores no ensino privado, de alguma forma, não é? Em versões variáveis, como é natural, tem mais no ensino privado do que no ensino público. Porquê? Quando me fazem a pergunta e a pessoa é professor, eu respondo. Ela pergunta, então se esse projeto é tão bom, porque é que não há mais escolas da Ponte? Sim. Eu respondo, por sua culpa. Por sua culpa. Tão simples. Mas eu vou-te explicar. A vida de um inovador, vamos falar assim, é de alto risco. É muito perigosa. Porque há 7 grandes, eu não vou explicar em pormenor, mas vou-te dar uma ideia. Há 7 grandes obstáculos que impedem que as coisas aconteçam, que as coisas mudem. Há 7. Quando me perguntam qual é o primeiro obstáculo maior, eu digo que sou eu. É a minha cultura profissional. Eu fui preparado para dar aula. Segundo obstáculo, a família, que pensa que a escola tem que ser como sempre foi, a sociedade pensa que tem de ser como sempre foi. Terceiro obstáculo, os alunos. É muito mais simples estar numa aula a escutar um papagaio que está a falar do que estar a trabalhar, porque a aprendizagem requer esforço, requer trabalho. A escola é um espaço de aprendizagem, um espaço de esforço, um espaço de produção de conhecimento. O quarto obstáculo é a formação de professores, que é miserável, porque estão a preparar para o século XIX. O quinto obstáculo, o poder. O poder é sempre reacionário em relação à inovação, porque os burocratas... É por isso que é poder. É poder. Conservador, não é? O sexto obstáculo, as leis. Não a lei geral. A lei de base do sistema educativo, que eu ajudei a fazer, tem um artigo. Mas agora há um bocadinho, apesar de tudo agora, em Portugal, há um espaço maior, começou a ser criado um espaço maior para a autonomia das escolas. Começou, mas é uma autonomia que não me agrada. Começou porque temos um homem, atenção que eu não sou puxa-sacos, é uma expressão brasileira. Sim, nós conhecemos. Mas eu reconheço no João Costa, a primeira pessoa que em 50 anos de professor eu conheci. O João Costa é o secretário de Estado. É o secretário adjunto. Esse homem seria uma estátua. Portanto, mas ele... Não é preciso uma estátua, bastava ser ministro. Não, mas até é bom que não seja. Bom, ele é um técnico, ele é um homem das ciências da educação. Mas eu estava a dizer que falta ainda dois obstáculos. O sexto é a legislação, o legalismo, como eu costumo dizer. Então, agora, saiu um despacho, 181, de 2019, que prevê que o artigo 48º, repara que eu estou a falar da lei geral, da 48ª da Lei de Bases do Sistema Educativo, seja respeitado. O que é que ele diz? Que nas decisões de política educativa, o que deve prevalecer são critérios de natureza científica e pedagógica, e não de natureza administrativa e burocrática. O que aconteceu? Saiu a portaria e os burocratas dos ministérios administrativos puseram cá fora uma regulamentação que contraria totalmente o artigo 48º. Totalmente. Porque obriga a que os professores que querem fazer essa coisa da flexibilização curricular façam turma, componente letiva, carga horária. Carga é coisa de burro, não é coisa de gente. Então, quando isso acontece, é o princípio do fim. É mais uma tentativa de reforma. Eu posso falar à vontade. Eu estive na primeira gestão flexível, em 1991. Em 95, o relatório desse projeto que o Ministério lançou dizia que o que era necessário não era meter paliativos no modelo, era modificar o modelo educacional, mudar o modelo educacional. O que aconteceu? Não fizeram isso. Em 99, eu era membro do Conselho Nacional de Educação e a Teresa Ambrosio, que era a presidente, veio ter comigo e disse: professor, tenho aqui uma proposta do Ministério de reorganização curricular, outra flexibilização. Você quer fazer o parecer? Eu juntei-me, creio, com o Santos Silva e com o Lionel, naquela altura eles estavam lá, e fiz o parecer. O parecer foi todo devassado pelos sindicatos, pelos grêmios de editores e livreiros, pelos políticos. Acabaram com aquilo. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Agora é a terceira iniciativa de gestão flexível. Não vai haver flexibilização nenhuma. Vai haver uma, como é que costumamos dizer, pessimista em relação a em eu não Portugal. Sou pessimista. Também não sou otimista, eu sou esperançoso. O otimismo é da natureza do tempo, a esperança é da natureza da eternidade. Sei que não verei, mas tenho que fazer a minha parte. Deixa-me só dizer, a Escola da Ponte ficou um pouco na moda, com pais de outros lugares à procura deste projeto. Não houve um processo de gentrificação da própria Escola da Ponte? A Escola da Ponte é um fóssil. A Escola da Ponte cristalizou. E os professores que lá estão merecem muito respeito e admiração. Só que alguns ministros, eu ia dizer nomes, alguns ministros acabaram com tudo. Sabes que a Escola da Ponte foi a primeira escola no mundo. Mas houve um processo de gentrificação, não houve? Hoje a Escola da Ponte é uma escola onde pessoas de classe média querem. Pois, turismo educacional. Mas atenção. Mas porquê? Porque não se generalizou? Não. Porque lhe fizeram muito mal. Sobretudo o Ministro da Educação. E sobretudo no reinado de um idiota que prejudicou bastante. Ah, pode dizer o nome, vai ficar curioso saber. Não digo. Idiota como Ministro da Educação, escola, não afunilou. Não afunilou assim tanto. Há muitos idiotas. Se eu te disser que os melhores Ministros da Educação foram os últimos de Salazar, por exemplo, e que o melhor Ministro da Educação que eu conheci foi de direita, o Roberto Carneiro. Sim. E esta. Mas tinha uma visão conservadora da escola. Tinha, mas dava abertura para tudo. Ele fez uma coisa chamada PIPS. Bom, mas não vou falar disso. Estava a dizer... Estava a perguntar o que é que aconteceu à Escola da Ponte. Porque é que o Ministério fez... Ok. Quem dirige a Escola da Ponte, não sei se sabes isso, a Escola da Ponte foi a primeira escola no mundo a ter um contrato de autonomia, sim, em 2004. Podia escolher os professores através de um concurso universal, não era por amiguismo ou com Madrid. Defende é uma batalha minha, quase isolada à esquerda, defende a autonomia de contratação das escolas. Com certeza, porque não? Eu nem consigo perceber como é que se pode ter projetos claro, sem poder escolher quem lá está, não é? Mas pronto. Não. As pessoas têm de concorrer para um projeto e têm de cumprir o projeto e têm um perfil para fazer aquele projeto. Não é concorrer para perto de casa. Se for perto de casa, tanto melhor. Ah. Okay? Então nós tínhamos essa possibilidade e tínhamos outras possibilidades que foram coarquetadas por esses ministros de má memória, sobretudo quando eu saí. Porque, infelizmente, eu me penitencio, eu era um líder. Eu era um líder. E isso foi fatal. Porque quando eu saí... Se calhar contrariou um bocadinho os seus próprios ensinamentos, não é? Porque certeza. Eu lembro-me quando o Ministério quis que a ponte saísse da Vila das Aves e ia para Santo Tomé de Negrelos, eu me opus, mas eu já estava fora. Uhum. Os pais, que são os pais que dirigem, não há diretor na Escola, sim, da Ponte, é a comunidade. Os pais foram consultados a primeira vez e disseram, não vamos. Chamaram-nos a segunda vez e eles disseram ao Ministério, não vamos. Chamaram a terceira vez e os professores disseram, temos que ir. Os professores, para não perderem o emprego? Onde é que está a dignidade profissional? Eu não posso estar calmo neste momento. Porque fiquei tão irritado com aquela gente, porque os pais decidiram ficar. Que aconteceu? Foram. Quando a Escola da Ponte sai daquele lugar, ela perde raízes, perde referências. Ela é uma ilha hoje. É uma ilha de excelência. É a melhor escola de Portugal. Continua a ser. Com certeza. É a melhor. É a única no mundo que é centrada no aluno. Porque as outras ou são centradas no professor ou uma ambiguidade, como aquela coisa da aula invertida e não sei o que mais. Bom, quero dizer que admiro muito a Escola da Ponte, mas ela cristalizou. Foi fatal. Em 2005, como disse, os resultados dos exames nacionais da Escola da Ponte, eram no primeiro ciclo e no segundo ciclo, foram acima da média nacional. Que valor é que dá a isso? Nenhum. Eu quero que todos sejam os melhores e não que haja rankings. Qual é a perversidade dos rankings? Agora, a perversidade, tem muitas perversidades. Primeiro, a origem dos alunos, não é? Uhum. Quando põem uma escola particular nos primeiros lugares, olha, que não é surpresa nenhuma. Se eu puder escolher os melhores atletas, é provável que ganhe. Claro, é evidente. Os melhores ou os que têm mais condições, os que têm livros, os que são filhos de pessoas licenciadas, os que... Porque há muitos equívocos. Agora entraríamos naquilo que eu gosto de conversar, não sei se te interessa, que é falar da escola como uma nova construção social. É o que me interessa. O meu podcast é sobre política, portanto, e isto é política. Então é isso. Esta construção social que nós temos, que eu costumo dizer que são alunos do século XXI, professores do século XX, trabalhar como século XIX, ela surge há 200 anos, ok? É uma construção social que resulta da necessidade dos Estados-nação da Prússia, da França e da Inglaterra de criar uma estrutura que preparasse os jovens para o mercado de trabalho. Pronto. Hoje nós sabemos que a quarta revolução industrial já não pede isso. É preciso uma nova construção social. A partir de quê? Das sete perguntas fundamentais que eu faço e que eu deixo não como lição ou aula, mas para refletir. Eu posso falar das sete porque não está nos livros. Se estivesse nos livros eu poderia para ler. Não sei se analfabetos, poderias ler. Isto não está nos livros. Isto pode-se explicar. Queres que eu explique? Sim, sim, sim. Ok. Através de patreon.com/perguntarnãoofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. A primeira pergunta é, por que é que se aprende? Por que é que nós aprendemos a andar? Por que é que nós aprendemos a falar? Porquê? Repara bem esta pergunta. Aprendemos a ler e a escrever porque alguém quer que a gente aprenda a ler e a escrever ou para a necessidade de comunicar? Bom, a primeira pergunta. A segunda, quando se aprende? Aprende-se entrando às 8:30 da manhã, saindo à 1 da tarde ou ao meio-dia, dentro de 200 dias letivos, com intervalos. Quando é que se aprende? Nós aprendemos do pré-natal até à morte. Não há razão nenhuma para haver ensino básico, ensino secundário, ensino superior, ensino inferior. Se há um superior, há um inferior, certamente. Então, tudo isso é cartesianismo do século XIX. Tudo isso, essa segmentação, tem a ver com a padronização dos tempos. Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Alguém sabe. Porquê é que uma aula tem 90 minutos, que é uma dose dupla de tédio? Porquê é que há intervalo? Porque tudo isso, porquê é que há ano letivo? O que é isso de ano letivo? Porquê é que há férias escolares? Há uma parte que é uma adaptação à vida dos adultos, porque as crianças vivem ao ritmo dos adultos. Outra não. Outra nada não tem nada a ver com isso. E porquê é que os adultos têm que ter esse ritmo? É outra pergunta, não é? Porque a escola é feita para essa é uma das... Mas acaba sete... A escola sete, é a reprodução. É a reprodução escolar, social. A sociologia diz isso. Uhum. Lá o Bourdieu, Passeron, Giroux, essa gente toda. Bom, e há um lado, até que tem que ser no sentido... Há uma... Isto é um debate difícil, mas há alguma uniformização que a escola faz, que faz parte de todo o processo... Como é que eu vou pôr isto? Sem parecer brutal, mas vou ser brutal, não faz mal. Nós temos que nos domesticar uns aos outros para conseguir viver em sociedade. Acredita nisso, acredita que há uma fronteira à qual nós ensinamos coisas aos nossos filhos, a cumprimentarem, a dar beijinhos, a sentarem à mesa, a falar não sei quantas regras que não são obrigatórias e têm a ver com a convivência entre nós. A escola tem um bocadinho essa função, ou não? Infelizmente. Mas não acha que tem que ter um bocadinho também? Não, não é função. A função da escola é produzir conhecimento. Claro que eu disse domesticar de propósito, para provocar um bocadinho. Mas, é isso que faz. Aliás, mas tem que fazer um bocadinho, ou não? Tem que fazer, mas não da forma como faz. Uhum. Ok? Toda a formação no século XXI é autoformação. Vamos ler Maturana, Autopoiesis, uhum. Não interessa, não vou entrar. É, aliás, porque depois é assim que vai ser a vida, não é? É. Tudo aquilo que acontece tem a ver com a interpretação que um Foucault, um Thompson faz na uhum. sociologia da educação. A escola produz e reproduz um modelo social uhum. e escolar. Pronto. Quando é que se aprende? Já não me lembro das sete perguntas era em qual é que estava. Quando é que se aprende? Sim, exato. Repara, quando se fala que a criança entra na escola aos 6 anos, isso é o serviço militar obrigatório aos 6 anos, uhum. como eu costumo brincar, porque ela não aprende, não começa a aprender aos 6 anos. Quando ela entra na escola, por exemplo, já sabe ler. Sabe ler Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, sabe ler isso tudo. Entra na escola, encontra um professor sozinho numa sala de aula que diz que não é Coca-Cola, é Kassai Sikoku e Lalali Lolu, e que ensina todos ao mesmo tempo, desrespeitando o ritmo de cada um, que ensina todos da mesma maneira quando cada um aprende ao seu modo, quando utiliza os mesmos processos de pensamento, quando cada um tem os seus estilos de inteligência, que não aproveita as diferenças, nem a cultura, nem nada disso, e ao fim de alguns meses diz, este não acompanha, este não consegue, vai para a educação especial, vai para as aulas das AIEC, vai para o Reiki uma parte, desculpa falar assim, que eu não consigo falar. Fala. Não consigo falar calmo. É, são 40 e tal anos a falar a mesma coisa e ninguém escuta. Bom, quando é que se aprende? Aos 5 meses de vida intrauterina, o ser humano constrói os primeiros neurônios de espelho. Porquê? Por influência emocional, estética e amorosa, afetiva. Aos 7 meses aprende o ritmo da fala dentro da barriga da mãe. Não é aos 6 anos de idade que ele vai aprender a falar. Ok? Mas vamos adiante. Eu ensinei, por exemplo, um homem de 92 anos a ler. Ele tinha andado na escola, tinha andado na educação de adultos, não aprendeu. Aprendeu em 3 meses. Porque eu lhe perguntei porquê. Porquê é que quer aprender? Ele disse, porque eu sou... Isso é a terceira pergunta, é? Hã? Isso é a terceira pergunta, porque é que quer aprender? Não. É o quando ainda. Ainda é o quando. Porque ele aprendeu a ler aos 92 anos. Sim. E eu perguntei-lhe porquê. Porque para aprender temos de ter duas condições. Saber porque se aprende, que a aprendizagem seja significativa, que faça sentido, e um vínculo afetivo. Vínculo. Se tu tiveste um professor de quem não gostaste, não aprendeste nada nessa disciplina, porque não houve vínculo. Ok? E numa turma não há vínculo. Qual é o vínculo? A não ser, há alguns professores que conseguem... E com uma turma. A turma são professores, é o frontal anónimo. São professores com... Eu tive um, e era com a turma, e era um professor com carisma anormal. Pronto, eu também tive. Tive uma professora francesa extraordinária. Ou seja, que no estilo não totalmente normal, mas relativamente normal, ele conseguia... E tu aprendeste, porque criaste um vínculo. Foi meu professor de jornalismo, portanto. Lógico. Criaste um vínculo. Para ti ele foi um ícone. Sim. E, portanto, tu aderiste. Porque a aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. O professor não ensina o que diz, o professor transmite aquilo que é. Tão simples. A relação humana. Isso levanta-nos uma questão difícil, que é, que era uma pergunta que eu tinha mais para a frente, mas faço já. E nós estamos a falar de milhares e milhares de professores, para milhões, para mais de 1 milhão de alunos em Portugal. Isso é, ou seja, isso, na escala micro, esta conversa é possível. temos sempre partido de um princípio, que a maioria dos professores não tem vocação para ser professor, porque não há milhares, não há milhares de pessoas com vocação para ser professores e, no entanto, precisamos deles. Se isso é possível, eu tenho uma tese, que estou enganado, que um bom professor consegue milagres no mau sistema, um mau professor consegue milagres no bom sistema, que é destruir o bom sistema. Isso acontece. Mas voltando à questão de quando se aprende. Ele aprendeu a ler através da cassete que eu gravei, foi uma cassete, foi há 30 anos, por exemplo, a cassete com o Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia que ele era, e ele olhava para o texto e ia escutando. Ele aprendeu a ler. Uma senhora de 32 anos me pediu para aprender a ler, porque a minha especialidade é a leitura e a escrita, não é? A alfabetização linguística. Eu perguntei-lhe porque é que quer aprender. E ela pôs uma questão social, familiar. Disse que era o marido que chegava tarde a casa. Uhum. Ela era mãe de uma aluna minha, que tinha andado 3 anos noutra escola e não tinha aprendido a ler. Quando chegou à ponta, aprendeu em 3 meses. E ela estava interessada em saber ler. Eu perguntei-lhe porquê. Ah, o meu marido chega tarde, tal, diz que trabalha até tarde, mas chega às 2 da manhã, como é que é? Se eu soubesse ler os papéis que ele tem no bolso do casaco. Ela trouxe-me um papel e aprendeu a ler pelo bolso de papel. Aprendeu a ler em 2 meses, separou-se no 3º mês, claro. É verdade, é verdade. Eu tive muitos casos desses, ou seja, emancipação, porque a leitura é leitura do mundo, leitura crítica, e ela percebeu que precisava de aprender a ler para se autonomizar. Bom, o segundo então é esse. Eu pergunto muitas vezes porquê é que a criança que faz 2 anos, 1 ano e meio, é retirada do convívio do avô e da avó para ir para dentro de um edifício chamado Jardim de Infância, separado da geração que tem que estar com ela pelo menos até aos 4 anos de idade. Porquê? Porquê é que se faz isso? Os pais vão trabalhar, mas os avós ficam em casa, é estupidificar-se em frente à televisão. Ou seja, nós aprendemos até morrer. E, sobretudo, nessa ligação umbilical entre o avô e o neto, que é destruída, totalmente destruída, logo à partida. Não há razão nenhuma para separar a família da escola e da sociedade. Não há razão nenhuma. Fizeram isso exatamente para domesticar. Ok? Terceira pergunta. Já disse, porque é que se aprende? Quando se aprende? Onde se aprende? Onde é que nós aprendemos? Dentro de uma escola, edifício? Muito pouco, ou quase nada. E aprendemos o que não devemos aprender. Obediência formal, etc, etc. Padronização de tempo, a ser bem comportado, etc. Eu não vou deter-me muito nesta pergunta, porque ela levou-nos-ia muito longe. Uhum. A quarta pergunta. Portanto, porquê, quando, onde, o quê? O que é que nós aprendemos? O que é essencial aprender-se? Por exemplo, quando as pessoas dizem que aprenderam muito nas aulas, eu pergunto-lhe, sabe fazer raiz quadrada? A pessoa ainda está para ser o primeiro que diga que sabe. Ninguém sabe. Professores, tiveram aula sobre raiz quadrada, não tiveram várias aulas sobre raiz quadrada. Aprenderam ou não aprenderam? E a segunda pergunta, quantas vezes tiveram que utilizar raiz quadrada na vossa vida? Nunca. Eu pergunto, então, porquê que a raiz quadrada é um conteúdo que faz parte das aprendizagens essenciais? Não pode ser, não estou a falar de raiz quadrada especificamente, mas, por exemplo, há coisas que se ensinam porque dão competências mesmo que a gente não as utilize, significa pensamento abstrato, etc. Não é? Uma das razões que nós aprendemos matemática não é só para fazer contas, é para conseguir ter pensamento abstrato. E pode ser essa uma das funções, ou não? Não, há aprendizagens essenciais, com certeza. Ah, não vou entrar agora nesse domínio, mas há. Mas a pergunta é, o que é que se aprende? O que é que se aprende? Outra pergunta, com quem se aprende? Com quem? Então, eu também vou passar a esta. Sobretudo, há uma pergunta que é com o quê? Hoje é com as tecnologias digitais, etc., não é? Com as bibliotecas. A última é mais importante. Como se aprende? Como se aprende? E é aqui que está a questão curricular, que é muito falada agora, a questão flexível do currículo e tal. Como é que nós aprendemos? Então, há toda uma área chamada das ciências da educação que aborda a questão das teorias da aprendizagem, ok? Behavioristas, construtivistas, essas coisas todas que os ministros desconhecem, e também não peço que conheçam, peço é que não se arrisquem a fazer aquilo que não sabem, ok? Então, esse como é fundamental. Nós aprendemos a partir de necessidades, desejos, sonhos, problemas. Numa tripla dimensão de aprendizagem, que é a dimensão da subjetividade, isto não está nos livros. Ouviste bem? Não está. É uma teoria construída, que eu estou a pôr em prática no Brasil. A gente já lá vai, no final da conversa, vamos ao Brasil. Porque é no Brasil que está o futuro da educação do mundo. Está bom? E por isso é que eu estou lá. E deixo os meus netos cá. Vale bem a pena. Aliás, a minha neta entrou agora em psicologia e é o meu orgulho. Adiante. No domínio da subjetividade da comunidade e universal. Se quiseres, falarei sobre isso. Se não quiseres, ficarei calado. Porque são três dimensões fundamentais para se compreender como se aprende. E isso que eu poderei dizer-te, se tiveres interesse em linguagem de gente e não no jargão científico, vai ser publicado dentro de 3 ou 4 anos. Diz o que quiseres. Eu vou fazendo perguntas no meio, mas vai dizendo o que quiseres, até podemos espalhar. Se bem que eu há uma coisa que queria... É melhor que tu perguntes. E eu acho que consegues enfiar aqui em todas as coisas, porque vão estar cá. Já falámos um bocadinho disto, mas eu quero que desenvolvas um bocadinho mais. O que respondes a alguém que te diga que a escola que defendes, que permite que os alunos definam os seus próprios ritmos e objetivos e não tem testes, é uma escola facilitista? Não, porque ela pratica a avaliação. Porque a escola facilitista não pratica a avaliação, pratica o teste e a classificação. Quando um professor... Qual é a diferença? Olha, vou dar um exemplo. Quando eu pergunto a um professor como é que ele avalia, ele me diz: durante um trimestre aplico 3 testes. Chego ao fim do trimestre, somo as notas de testes, divido por 3 e dou a nota. Eu digo: está bom, isso é impossível. Porquê? A nota de teste é de referência de escala intervalar, de variável contínua. A nota de pauta, de 1 a 5, é uma escala ordinal de variável discreta. Não se pode fazer a transposição simples. Aí o professor diz-me: ah, mas eu também considero, por exemplo, a criatividade, a autonomia. E aí eu pergunto: onde estão as evidências de aprendizagem da autonomia? Tem nada. Você tem é uma nota de matemática ou de português? Não tem. Mais ainda, como é que você pede contas a um aluno no domínio da criatividade se você não desenvolve nele a criatividade? Como é que pode exigir? Só se for inata, não é? Claro. Então, há toda uma confusão entre avaliação e classificação. A escola da Ponte e outras escolas que eu acompanho fazem aquilo que está na lei, que é a avaliação formativa, contínua e sistemática, centrada em processos. O que fazem as escolas ditas normais é a avaliação periódica, que não é formativa também, porque não dá o feedback. Não é um grande fã dos testes, imagino. Não é ser fã, é que os testes não provam nada. Ah, provam uma coisa. A memória. É, a memória de curto prazo. Que ela, não é que ela não seja importante, mas há de facto uma sobrevalorização da memória, não é? Eu fiz um teste com 100 professores lá no Brasil. Perguntei-lhes muita coisa do ensino básico que eles tiveram. O máximo de resposta que eu tive de conhecimento foi 10% em relação aos 100% do conteúdo curricular. Não sabiam nada. Eu perguntava: o que é um polímero? Não sabe. Qual é a lei do Boyle-Mariotte? Não sabe. Qual é? Percebes? Fazia perguntas de ciências, matemática, de história, não sabiam. Porquê? Porque não aprenderam. Quando alguém me dizia: ah, mas eu aprendi geografia, eu perguntava: ah, sim, e história também. Quem descobriu os Açores? Quem é que sabe? Quem descobriu os Açores? Nunca um professor me disse quem foi que descobriu os Açores, mas pôs isso num teste e foi legitimado como tendo sabido. Por exemplo, o acesso à universidade não deveria existir. Porquê que há? Entre 1975 e 1990 não houve. E as notas de ensino secundário... Porque havia... Outra havia mais vagas... Não era por isso. Mas não vamos entrar aí. Quero dizer que desse período... uma coisa, aliás, a secretária de Estado, Alexandra Leitão, já o disse aqui neste podcast, e eu sou completamente defensor, que devíamos retirar das escolas definitivamente o peso da escolha, o peso da escolha para a entrada na universidade. Sim, deixá-la, é evidente. Soltá-la dessa obsessão que destrói a possibilidade de ensinar. Mas para isso é preciso que se faça avaliação no ensino secundário, e não se faz, faz-se classificação. Eu faço um convite. Deixai-me entrar numa escola de ensino secundário, acompanhar o processo de um aluno qualquer durante 3 anos. No fim desses 3 anos, eu peço ao aluno para ir comigo à universidade e ao curso que ele quer frequentar. Ele vai comigo e leva um portfólio digital que prova que ele, evidentemente, aconteceu aprendizagem. Portfólio, evidência de aprendizagem em vídeo, em tridimensional, tudo isso que prova que é avaliação, e ele tem direito de entrar no curso. Achas que a escola que defende é mais exigente? Muito mais. Mas começa logo por ser mais exigente. Eu exijo excelência académica com inclusão social, eu não brinco em serviço. Mas há de qualquer das formas um projeto social e político na escola que defendes, e a minha pergunta é: essas escola para crianças mais pobres, eu faço sempre aqui um bocado de advogado do diabo, é o que tenho que fazer, a possibilidade garante a possibilidade da ascensão social. A escola é vista como um instrumento fundamental numa sociedade, que é uma sociedade desigual, da ascensão social. Isso não obriga a preparar as crianças para o ambiente competitivo que vão encontrar lá fora. Se lhe tirarmos essa competitividade, não estamos a desarmá-la para a sociedade que temos. Nós teríamos de pensar nas chamadas competências do século XXI. Cooperação, solidariedade, empatia, tudo mais. Tudo o que é contrário à competitividade negativa. Mas eu não vivo num mundo ideal. Eu vivo num mundo em que eu tenho de treinar os meus alunos para a competitividade. Sim. Mas uma competitividade de uma liderança coletiva. Eu não, a minha liberdade não acaba onde o outro começa. A escola democrática que defendes é isso, é uma escola, não é uma escola que não há competitividade, é uma escola onde há trabalho de equipa. Há competitividade consigo mesmo. E quando dizem, você não quer que sejam os seus alunos os melhores, não, quero que todos sejam os melhores, todos, cada um a seu modo, porque não se pode exigir que todos tenham o mesmo desempenho. Por razões de ordem social, económica, cultural, o que seja. E até intelectual. Nós não nascemos todos com as mesmas capacidades. É evidente. O que temos é de perceber que somos seres humanos, que estamos num mundo que é preciso preservar e que, pelos vistos, não vai ser preservado, não é? Uhum. Eu tive uma aluna, posso falar desse caso? Pode. Aliás, tive vários. Há um bocadinho eu convidei-te para falar sobre essa tripla dimensão da aprendizagem, mas penso que já não vai haver tempo. Mas uma aluna que está brilhante. Repara que no Brasil há 6 classes, A, B, C, D, E, F. O F é o lumpen proletariado, é aquele que nem sequer tem um salário mínimo na família. São daquelas favelas mais violentas. Uhum. Essa jovem veio lá do fundão da favela e preocupou-se com o problema do efeito estufa, preocupou-se com o buraco do ozono, preocupou-se com as guerras por falta de água e viu que a NASA estava à procura de planetas para que o ser humano pudesse viver. E ela disse, repara bem, com 9 anos, dado que é impossível, enfim, evitar o desastre, que ele vai acontecer, infelizmente vai acontecer, diz ela, eu vou procurar se há, aos 13 anos, ela foi convidada pela NASA para ir para Washington. Dá para entender o que é que eu falo de escola? A excelência académica. Aos 13 anos ela tinha trabalhado conceitos que só são dados nos cursos de física da universidade. Está lá. Porque estava lá a capacidade, não é? Não, pois, porque nós trabalhamos sem aula, sem turma, sem prova, sem nada dessa porcaria, desculpa. E ela aprendeu. A escola, deixa-me só dizer mais uma coisa, perguntar mais uma coisa sobre esta ideia da democracia na escola. A ideia de uma escola democrática em que as crianças participam não tem os seus limites, a responsabilização não tem limites de maturidade. Tem. Há muita confusão às vezes. Eu considero que há uns românticos da educação que pensam que o aluno é um colega, que é um amiguinho. Cuidado, não é? Não é. O professor. É porque essa ideia às vezes passa na ideia do projeto de escola que se fez. A chamada não diretividade ingênua, que cria monstrinhos muito autocentrados e desajustados à sociedade. Nós não queremos isso. Ah, isso era tão importante falar disso com alguns pais, mas adiante. Há muitos. Não é só com professores, com pais, há alguns pais. Nós recebemos muitos pais bananas lá, infelizmente. Sim. Porque, coitados dos pais, eles não aprenderam a ser pais, não é? Não há curso para ser pai. Mas para ser professor há, portanto vamos. Ah, mas também melhor que fora que não houvesse. Quando eu fui trabalhar nas instituições de formação de professores, eu trabalhei na universidade, eu fiquei espantado como é que ainda havia aula, turma e tudo mais. Eu perguntava, eles diziam, o professor chega e põe umas transparências, naquela época não havia PowerPoint. Agora são PowerPoint. Eu disse, põe, e depois fala o que está lá, e pronto, vós sois analfabetos, não sabes ler, sabemos o que é que está lá e tal. Era um diálogo de surdos que eu tinha com aquela gente. Agora, estou muito orgulhoso dessa gente, porque hoje têm 45, 50 anos, estão a fazer muito bons projetos. Era essa a boa notícia que eu queria dar-te. Neste momento, há todo um movimento, felizmente ainda ignorado, porque quando se revela, enfim, é objeto de contrariedades, há um movimento de professores que decidiram ser éticos, ou seja, procurar formas que todos aprendam, e esse movimento tem expressão em muitas escolas públicas e particulares. E uma nova educação está a surgir. E quem foi o profeta dessa nova educação? um homem que viveu no Brasil 26 anos, chamado Agostinho da Silva. Uhum. Quando ele veio embora, porque os militares da ditadura queriam apanhá-lo, não é? Ele escreveu um texto que acaba assim: Portugal desembarcou na África, Portugal desembarcou na Ásia, Portugal desembarcou na América, só falta Portugal desembarcar em Portugal. Isso irá acontecer com a nova educação que está a nascer no Sul. Uma educação... No Sul? No Sul. No Hemisfério Sul. Exatamente. Uma nova educação que redima os males de uma Idade Média e o renascimento da escravatura e da exploração do homem pelo homem. Quais são os princípios básicos que ele define? A política deve ser inspirada em criança, cega criança, o brilho dos inícios, a criatividade, a inovação. O homem não foi feito para trabalhar, mas para criar, e a vida deve ser gratuita. E quando lhe perguntavam qual era a licenciatura dele, ele dizia: sou licenciado em liberdade. E quando lhe perguntavam: e o doutorado? Sou doutorado em raiva. É esse o homem. E ele viveu no Brasil, ele criou comunidades, ele criou universidades, ele criou um Instituto de Letras da Universidade de Brasília, onde hoje eu atuo. E digo-te que procurei saber quem o acompanhava e encontrei duas pessoas que me falam dele. Agostinho da Silva, juntamente com Paulo Freire, juntamente com Lauro de Oliveira Lima, juntamente com um homem chamado... Eu não sei se devo dizer os nomes dos que são vivos, acho que não devo. Mas Portugal e Brasil têm excelentes profissionais de educação. Mesmo nas universidades que fazem uma má formação de professores, há excelentes profissionais. Mas as escolas e as universidades incluídas não são geridas pela pedagogia, são geridas pela burocracia. A Natália Correia, sobre as universidades, utilizava uma expressão que já utilizou aqui sobre a escola, que a Natália Correia dizia que a universidade era o serviço militar obrigatório do conhecimento. Sem dúvida. Repara, a universidade é um direito, só que não é obrigatório. Está na Constituição. A educação é um direito, a educação vai até ao fim da universidade, a educação, digamos, escolar. Sim. Só que só é obrigatório ao fim do ensino secundário. Mas é um direito. Não pode haver prova de acesso. A prova de acesso é darwinismo social. Já respondeu um pouco a isto, mas os miúdos são diferentes uns dos outros, aliás, é essa a base de todo o teu discurso. Há quem ache que os projetos próximos do movimento da escola moderna, porque tem muitas variações, já é uma coisa bastante ampla, onde cabe muita coisa, até são interessantes, mas não são indicados para todas as crianças, que há crianças que precisam de mais disciplina e orientação. Eu já ouvi até alunos de escolas, da escola moderna, que gostaram da experiência, que foi bom para eles, mas que dizem isto. Que aquilo não funciona para toda a gente. Não diria que é o movimento da escola moderna, não diria. Já vi que não fala muito do movimento da escola moderna, imagino que acha que cabe lá demasiada coisa. Não, porque eu tenho um grande respeito para as pessoas que lá estão. Sim. Mas digamos que... Eu ajudei a criar o MEME no Porto, sim, por exemplo, com a Angélica, aquela gente toda. Tenho um grande respeito pelo NISA, sou amigo do Rui Trindade, que foi coordenador do MEME. Então, mas o movimento da escola moderna é um movimento de escola novista. É do século XX, do princípio do século XX, há 100 anos. Eu acho que não é de seguir. Waldorf, que se fala muito, sim, tem 100 anos. Uhum. É fóssil, não serve para nada. Agora, tem que se aproveitar tudo aquilo que o MEME nos dá. E que é muito daquilo que também aqui defende, não é? Há muitas, sim, coisas que são... Eu trabalhei os fecheiros autocorretivos, a classe cooperativa, o intercâmbio escolar, a imprensa freira, fiz tudo o que havia no movimento da escola, sim, moderna. E tenho grande respeito e admiração pelo movimento. Mas, hoje, eu sei que o centro não é o aluno. O centro é a relação, é a qualidade da relação. O centro é a intersubjetividade. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. E, portanto, aquilo que eu hoje faço... E isso é possível para todos os alunos? É? Para todos, é. Porque e para todos os professores também? Para toda a gente. Porque, ai, aí terei de te convidar para ir ao Brasil. Não é? Está a começar no Brasil. Podemos tratar das passagens. Estou falando sério, estou falando sério. Ir ao Brasil brevemente. Não vai demorar 3 anos que o Brasil vai ser o centro do mundo da educação. Vamos ver, não é? Isso também depende de coisas políticas. Não, mas a gente já vai falar do Brasil. Eu tenho a certeza. A gente já vai falar do Brasil. Repara que eu tenho muito poucas certezas. Essa eu tenho. A gente já vai falar do Brasil. Não quer gastar isso agora. Como é que respondes às pessoas que dizem que há um problema de disciplina? Aliás, está a ser um tema agora outra vez. Um problema de disciplina nas autoridades, na escola, que há um problema de autoridade do professor. Eu respondo com uma... Achas que há um problema de autoridade e disciplina? Eu respondo com uma frase de Bertolt Brecht. Diz-se das águas de um rio que são violentas? Nada se diz das margens que as comprimem? Porquê é que todas as regras são criadas e impostas pelos professores e pelo Ministério? Porquê é que não há participação do discente na definição das regras? Na Escola da Ponte há a definição de direitos e deveres que os alunos fazem cumprir. Não há desrespeito. Há autoridade no professor para não haver autoritarismo na prática. Achas que a questão dos problemas de disciplina tem a ver com o funcionamento? Falta de autoridade. Falta de autoridade nos adultos, com certeza. Mas da autoridade quê? Emocional, intelectual? Tudo. Sabes porquê? Porque o professor dá aula e não sabe porque é que dá aula. Porque está inseguro. E quem está inseguro não tem autoridade. E quando é desrespeitado e desautorizado pelas famílias, muito menos. E quando é desprezado... E porquê achas que é, por exemplo, desautorizado pelas famílias? Sim, qualquer pai. Mas porquê? Pai. Mas porquê que qualquer isso acontece? Qualquer pai dá palpite sobre aquilo que o professor faz. Mas tu defendes isso? Defendes que os pais participem? Não defendo nada disso. Então, mas não defendes que os pais participem na escola, na comunidade? Participar dentro daquilo que lhe é atribuível. Porque nenhum pai põe em causa um diagnóstico médico. Hoje em dia já põe, vão ao Google e põem. Isso é que o problema da autoridade intelectual já é um problema transversal na sociedade. Então, já deixou de ser um problema exclusivo do... Então admito que não tenha razão. Não. Não, o que eu estou a dizer é que há um problema, hoje há um problema, que tem a ver com a internet, tem a ver com o acesso fácil à suposta informação, há hoje um problema geral da autoridade, não é? Da intelectual. Quando algum paizinho me ia dar palpite para a Escola da Ponte, eu só lhe perguntava, quer ir embora? Leve-o. Ponto. Está bom? Mas isso não bate muito certo com a ideia das Assembleias Gerais, dos pais participarem São os pais que dirigem. Agora, eu não autorizo um médico a dar palpite sobre aquilo que eu faço. Eu tenho respeito por mim, enquanto educador e cientista da educação. Porque eu também não dou palpite pelo médico, nem vou fazer operações cirúrgicas. Mas está a crescer um desrespeito pela imagem do professor. É, porque a educação é terra de ninguém. Toda a gente. E as pessoas têm alguma responsabilidade? Têm, sim, senhor. Têm. E sobretudo os professores da formação inicial. Porque os preparam para a insegurança da sala de aula em que fecham a porta e fazem tudo o que fazem. Quando se lhe apresenta a pergunta, porquê é que você trabalha assim? Ou quando perguntam, o quarto de banho do aluno é o mesmo quarto de banho do professor? O professor não sabe explicar porque não é. Está bom? Está inseguro. E portanto não tem autoridade. Autoridade significa... É a distância que retira a autoridade. Com certeza, também. Autoridade vem do latim, significa ajudar a crescer. Quando o professor não tem autoridade, não tem autonomia. É autossuficiente e transmite aquilo que é individualista. Salve-se quem puder. A profissão de professor não pode continuar a ser um ato solitário. Tem que passar a ser um ato solidário. Trabalho de equipe, competência básica do século XXI. Vamos falar do Brasil. Como é que chegou ao projeto Âncora? Foi um homem que criou uma ONG, uma organização não governamental, para salvar vidas de jovens, entre três favelas das mais violentas da periferia de São Paulo e Cotia. E pediu-me, que eu fui lá um ano, em 2005, e em 2010 ele me pediu para fazer uma escola. E eu lhe respondi, eu não faço escola, quem faz é o brasileiro, eu posso ir ajudar. Ele queria acabar com aquilo que é os AECs, essas coisas todas, para fazer uma escola. Uhum. Então eu fui cumprir... Porque aquilo começou como um projeto de ocupação de tempos livres. Sim. Mas ele aquilo dizia... Que aquilo que chama ATL. ATL. Ou... Mas esse homem dizia que fazer ATL era como tentar enxugar gelo. Sim. Porque continuavam iguais. Tinham a escola tradicional e depois tinham o teatro, tinham a música, enfim. Então fui ajudar a fazer. Foi isso que eu fiz. E hoje está aí, em Lisboa, a coordenadora dessa escola, trabalhando com escolas portuguesas. Eu vou agora de tarde para o chão da escola, com crianças, jovem, ali para Caxias, com elas, que são duas professoras brasileiras que vieram também para trabalhar e mostrar. E como é que funciona a escola? É parecido com a escola, com o que foi a Escola da Ponte? É uma coisa diferente? Explique-me muito mais ou menos. Da Ponte. Eu vi um longo documentário sobre o assunto, mas as pessoas não viram. Explique mais ou menos como é que a coisa leva funciona. Leva muito tempo. Hein? Sim, não leva muito tempo, mas o suficiente para explicar. Olha, quando uma criança chega à escola, nós perguntamos o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres saber, o que é que tu queres ser e com quem queres conviver. São os quatro pilares da educação. E a partir daí nós construímos com eles projetos de vida. Vou dar um exemplo, posso? Que assim é mais fácil. Nós recebemos um jovem com trisomia 21. É aquilo que é síndrome de Down. Ele já tinha passado por outras escolas. Eu não lhe perguntei o que ele queria aprender. Ele tinha 9 anos e nem sequer sabia identificar o nome dele. Nem ler, nada. Eu perguntei-lhe o que é que tu queres ser. E ele disse, quero ser guarda-redes. Construímos um projeto de vida com ele. Ele aprendeu a ler, a escrever em 3 meses, que não tinha aprendido em 3 ou 4 anos. Hoje, se for à internet ver a final do Campeonato do Mundo de Futebol de Salão, vais ver que ele é o guarda-redes da Seleção Nacional. Então, são projetos de vida construídos com as pessoas. Mas também há projetos... E isso na prática funciona também sem turma, também sem isso seguindo as regras, seguindo a lógica que tens defendido sempre. Produzindo conhecimento. É aí que está. Produzir. Currículo não é consumir um pronto a vestir que está lá com as raízes quadradas, não é nada disso. É construir conhecimento dentro do seu ritmo, dentro do seu estilo de inteligência, dentro da sua... Bom, tudo isso é preciso. E numa aula é impossível. É impossível, ok? Depois há a dimensão da comunidade. A escola tem de reelaborar cultura e criar sustentabilidade na sua comunidade. A escola não pode ser uma ilha que está ali onde as pessoas vão X horas por dia para supostamente aprender alguma coisa que não aprendem nada. Tem que contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade, humanizando o ato de educar. E aqui entraríamos numa discussão que talvez levasse 2 ou 3 dias. Porque há uma base de equívocos enorme nesta gente, a começar pelo Ministério da Educação. É que escolas são pessoas, e as pessoas são os seus valores, e os valores transformados em princípios produzem projetos. Os projetos humanos são coletivos, e nos projetos humanos se produz conhecimento e se reelabora cultura. Porque aquilo que é mais necessário, lembras-te dos obstáculos que eu citei, é a reelaboração cultural e profissional dos professores, que não é possível quando se continua a ter uma escola com aula, com componente letiva, com... Enfim, eu iria entrar agora dizendo disparates. É uma revolta muito grande, uma raiva muito grande, como eu entendo a raiva. Mas nem sequer no Brasil, nesta experiência, é curioso que esta experiência tem uma característica um pouco diferente das outras, porque não é uma escola pública, ou seja, é um projeto de uma ONG... Não, desculpa, das mais de 100... Que... Não, mas esta é particular. A que eu conheço, esta é a que eu conheço, não conheço pessoalmente, mas que vi, é particular, com apoio de uma ONG dirigida a populações carenciadas. Ela é particular pela iniciativa, exato, mas ela sim, é pública. Sim, sim, não é paga, claro, não é tudo mais. É dirigida, aliás, a famílias que, preferencialmente, de baixa renda. Mas é uma porque é curioso, porque é que num país com as características do Brasil, um projeto deste inovador não é um projeto público, é um projeto de uma ONG financiado por um privado, penso, como por um Mecenas, não é? Olha, fica aqui talvez o princípio de uma outra conversa. Eu estou cá apenas uma semana, porque eu tenho de voltar para o Brasil. Porquê? No Distrito Federal, que é o 27º Estado, onde está todo o poder, o Bolsonaro e aquela gente toda, que põe os militares na escola, a militarização das escolas, chega a esse ponto, vai acontecer um projeto de política pública na maior comunidade favela da América Latina, onde eu vou participar com mais 30 educadores em Brasília, na periferia de Brasília, Ceilândia, que é uma região já distante, onde se puseram todos os candangos e toda a gente que tinham como pobre. Vai acontecer uma rede de comunidades de aprendizagem onde não há aula, não há turma, não há ano letivo, não há horário padrão, não há nada disso. É curioso, será que é público? É quando as coisas se extremam para um lado que aparecem as bolsas mais interessantes de resistência. E vai ser a minha vingança, a minha raiva. eu vou acompanhá-los, vou voltar agora para o Brasil porque vamos preparar este projeto. É política pública que diferença do é que governo há, de Bolsonaro. Que diferença é que existe em desenvolver um projeto escolar em Portugal ou no Brasil, que é um país tão desigual, mais desigual do que Portugal? Há alguma diferença fundamental? Não creio que haja. O que há na Europa é maior acomodação e maior capacidade de disfarçar o indisfarçável. Porque há mais confronto, não é? Há mais conforto. Portanto, conforto. A OCDE diz que nenhum país, mesmo os primeiros classificados do PISA, podem afirmar que garantem a educação a todos. E, portanto, apesar de tudo, a Finlândia é um bocadinho mais próximo daquilo que o José Pacheco idealiza do que Portugal, por exemplo. A Finlândia fez três grandes iniciativas. Acabou com a inspeção, a avaliação externa, acabou com os exames, acabou com essas provas que não palpam. É quase um pecado em Portugal defender o fim dos exames. Uma pessoa é quase crucificada, como se estivesse a defender passagens administrativas. Eu publiquei um artigo há muitos anos que o título era este: a preocupação com o termómetro não faz baixar a temperatura. Não é o teste que revela aquilo que a gente aprende. E, portanto, se quiserem conversar sobre isto, a gente conversa sobre as funções da avaliação, avaliação criterial, normativa e tudo mais, que é técnico e que eu não autorizo qualquer pessoa a discutir. Não é objeto, desculpa a minha arrogância académica, mas é assim. É preciso ser o seu dono. A escola que idealizas não exige... A gente já volta já ao Brasil. Mas a escola que idealizas não exige mais meios? Não, menos. Do que a escola, vamos pôr, chamar assim, tradicional, conservadora, o que quiser. É uma pergunta que me fazem repetitivamente. Menos meios. É que a gente olha para a... Eu vejo as reportagens, por exemplo, da escola, sobre a Escola da Ponte, vejo até o projeto Âncora... E aquilo parece, pelo menos, parece ter melhores condições que a maior parte das escolas. Repara que eu já não falo do projeto Âncora, nem falo da Escola da Ponte. Eu tenho uma grande consideração e dei anos de vida aos projetos. Estou a falar de uma escola, volto a dizer, escolas são pessoas, que não precisam, por exemplo, de edifício, prédio. Para que é preciso construir edifícios? Para as pessoas não apanharem chuva. Quando mais não seja há por tanto isso. Lugar onde não apanhar chuva, porque tu partes do princípio que eles têm de estar todos juntinhos. Não têm. A socialização é importante. Entre os miúdos. A socialização entre os miúdos é importante. Que socialização se faz na escola? Eu, por exemplo, sou muito, muito, muito, muito resistente. Sim. Não sei se me acompanhas nisto ou não, a qualquer projeto de auto... de home learning, sou muitíssimo... Sou contra. Sou totalmente opositor, porque acho que a escola também é um espaço em que as crianças, se libertam da família, as crianças têm direito a espaço, a um espaço fora da família, a libertarem-se das idiossincrasias dos pais. Lógico. E socializarem com aqueles que vão ser a sua geração. Não é? Mas a socialização que se faz numa escola prédio é a socialização da caserna. É parecida, de facto. Eu fiz a tropa e sei que é parecida. Então, eu também, eu estive no 25 de Abril. Pois é, eu fiz a tropa depois. Adiante. Eu fiz a tropa depois. Repara, não é preciso transporte escolar, não é preciso merenda escolar, não é preciso livro didático, não é preciso formação de professores, não é preciso, deixa ver mais. Olha, o livro didático, vou dar um exemplo. Uma vez falei com um professor que partilhará bastante das tuas posições, um pedagogo, na realidade, e é que ele dizia uma coisa, eu levantava a questão do livro, e ele diz: tu partes do princípio que os professores preferem que, se a gente tirar o livro ao professor, ele vai desenvolver a sua criatividade. E o risco é exatamente o oposto. Exatamente. É que ele faça ainda mais... ainda menos criativo do que o que está no livro. Com certeza. E, portanto, é por isso é que precisamos do livro, não é? Olha, essa é uma área bem delicada para mim, porque eu tenho um irmão que é o principal agente de publicações de livros didáticos em Portugal. Sim. É o maior. E isso me deixa muito incomodado, mas eu o respeito, com certeza. Ele está nos antípodas daquilo que eu sou. Mas é meu irmão, eu o amo muito, e aceito que ele seja assim. Livro didático não é preciso para nada. Pô, onde é que a gente aprende? Nas bibliotecas, na internet, nas pessoas, na natureza. Não precisamos de livro didático para nada. Mas não achas que os professores precisam dos livros didáticos? Precisam, lógico, porque a formação deles é essa. Eles não cumprem o currículo. Eles seguem aquele tudo igual ao mesmo tempo. Há até pessoas que os leem, que o leem. Sim. Já estamos a falar de falta de brilho, não é? Já estamos no outro campeonato. Já aí o problema não é do sistema. Um professor que lê o manual, o problema já não é eu do nem sistema. Já é outra coisa. Bom, o que eu quis dizer é que é muito mais barato. A única coisa que é precisa numa escola é o educador. E pagar-lhe muito bem. E há um problema, é porque, não sei se é um problema ou não, essa escola de que tu falas é uma escola menos uniformizada, não é? E há uma questão de economia de escala. Uma escola menos uniformizada pode ser mais cara, não é? No sentido em que num produto estudo igual para todos. Olha, nós precisaríamos agora de uma hora. Tens uma hora para conversar? Não, infelizmente. Aliás, já passámos a hora, mas eu ainda quero continuar a conversar mais um bocado. O Nuno Crato está a colaborar, eu tenho uma paixão especial por Nuno Crato, o Nuno Crato está a colaborar com o programa de alfabetização, descobri isso recentemente, do governo de Bolsonaro. O que é que o Nuno Crato poderá oferecer ao Brasil no contexto do governo que defende uma escola sem partido e cujos cortes da educação representam 19% dos cortes realizados ao abrigo do programa da austeridade? Terá Nuno Crato encontrado a sua alma gêmea no governamental em Bolsonaro? Em Bolsonaro não, no Ministro da Educação, que também, bem, que digamos que está bem para o Bolsonaro, não é? Eu considero Nuno Crato um excelente cientista, um homem que pensa e tudo mais. Mas o melhor que ele podia fazer pelo Brasil era não ir ao Brasil. Mas ele representa uma linha política. Eu sei. Não olhar para a educação. O que é que ele sabe da alfabetização? Sabe nada. Sabe nada da alfabetização. O que é que ele vai fazer ao Brasil? Acho que temos opiniões sobre Paulo Freire, não é? Portanto... Não, e não só, não só, não só. Tão fundamentadas como as opiniões que tinha sobre o Eduquês. Então, essa questão de Eduquês tem alguma base, atenção, porque... É, eu também acho que tem. Há uma burocracia da educação que... É, um discurso muito formatado, muito esotérico até. Há muita gente que escreve... Que, como todos os discursos desse género, tem uma das principais funções não poderem ser contestados. É, porque é um circuito fechado. Mas essas pessoas que escrevem sobre o paradigma da comunicação, agora está na moda, a primeira moda, pá, aperto e tal... Eles não fazem isso, escrevem sobre isso e não fazem isso. Então, por vezes, o Nuno Crato tem razão, por vezes. Sim. Que essa gentinha escreve sobre aquilo que não sabe. É como o Nuno Crato fala sobre aquilo que não sabe. Eu posso fazer o seguinte, eu me disponibilizo humildemente. Mas a minha pergunta é, acha que o Nuno Crato representou uma linha autoritária... Mesmo que não tenha a natureza do governo português, era muito diferente da natureza do governo de Bolsonaro, evidentemente, mas que ele representa uma linha autoritária, por isso é que eu falei da alma gêmea. Não é só o Nuno Crato, ele está muito bem acompanhado. Há muita gente aí que fala do que não sabe e que tem poder para estragar, ok? Agora, o que eu posso dizer-te, se é que é possível, é que eu estou disponível, dentro da minha grande ignorância das coisas, para conversar com o Nuno Crato sobre isso, sobre a alfabetização, por exemplo. Posso... Fica aqui o convite, fraterno, construtivo, ok? A chegada de Bolsonaro ao governo sente-se em projetos como a âncora ou não? Não, porque eles estão sustentáveis. Uhum. Mas sente-se no sistema de ensino? Fez-se sentir em muitos lugares. Como? Porque eram projetos ainda muito frágeis e destruíram muita coisa, muita coisa. Mas aqueles projetos que eu acompanho mais de 100 projetos no Brasil. A maioria é escola pública, a maioria, a grande maioria. E desde o ensino pré até à universidade e depois da universidade. Então, claro que vai haver muito prejuízo. Espero que o povo brasileiro tenha aprendido alguma coisa com esta experiência. Acha que aprendeu? Se não aprendeu, então vamos continuar sendo governados por ridículos tiranos, como diria o Caetano Veloso. Aceitaria ser Ministro da Educação em Portugal? Essa pergunta foi feita pelo Gaucho. Ah, não sabia que já lhe tinham feito essa pergunta. Eu respondi, só se fosse maluco. Porque... Porque não tem um dever? O quê? Não tens um dever para com... Ou seja... Eu estou a dar lições aos outros e eu próprio me ponho de fora, mas quem tem esse tipo de posição não tem o dever de assumir... até ao fim, a responsabilidade, bem, então a possibilidade de mudar as coisas. Vou-te dar uma resposta mais construtiva. Aceitaria, com uma condição, publicar um decreto imediatamente, com apenas um artigo, que diria, extinga-se o Ministério da Educação. Mas é preciso um Ministério da Educação. Espera um pouquinho. A partir daí, se me dessem a possibilidade de eu escolher técnicos, escolheria, e criaria aquilo que se chama... departamentos regionais, ok? Sem dependência direta de nenhum ministério, que poderiam acompanhar... Isso é pouco democrático, porque o governo é fiscalizado politicamente, não é? Desculpa, eu estou a falar da técnica. Sim. Ok? porque há a linha, há a política, há as opções, há a política educacional. Então, mas todas as posições que tu aqui definiste são, não são só técnicas, são políticas. São políticas, com certeza. Quando tu dizes que um projeto de uma escola é um projeto de um país, e eu subscrevo isso, é a própria ideia de que o projeto de uma escola é um projeto político. E a educação é o cerne de toda a mudança social. Só que como está, não é. É para manutenção do status quo. Então, resumindo, eu aceitaria, por muito pouco tempo, como aliás aceitei ser presidente da Junta, aceitei ir para o Conselho Nacional, mas só aguentei um mandato, porque teria de criar uma cultura diferente, abrindo aos cratos, abrindo a toda a gente, um debate público sério, fundamentado, que é aquilo que falta. Achas que o debate público em Portugal, eu não estou a falar do debate técnico, porque há um debate técnico entre técnicos, mas há um debate político que tem que existir e que a participação é pobre em Portugal, sobre a educação. Paupérrimo. Ou melhor, o António Nova dizia tudo numa frase, que a sofisticação do discurso oculta a miséria das práticas. É isso que acontece em Portugal. Há um domínio do debate público que é apagado por esses eduqueses, não é? Quando desautorizam a voz do povo, que tem o bom senso de se manifestar, e quando aqueles que deveriam ser os técnicos se contrariam fazendo práticas opostas àquilo que o eduqueiro fala. E tu és um homem de esquerda? Eu sou um homem de tudo. Não podes ser de tudo. De tudo. Faz escolhas e até escolhas radicais, em algum caso. Então vou-te dizer o que é que dizem que eu sou. Agora está na moda as pessoas não quererem assumir-se politicamente. Não, eu vou assumir-me publicamente, se quiseres, estar-me a fazer esse desafio. Porque isto tinha uma pergunta a seguir. Eu trabalhei, fiz parte da luta contra a velha senhora. Eu fui preso, eu tive umas aventuras, tive que ir para a África fugir, etc. Convivi com um homem maravilhoso chamado José Saramago, no meio disso tudo, aprendi imenso de honestidade com ele, mas quando ele ainda não era escritor, ele era revisor das empresas. Bom, adiante. E eu sentia muito mal após o 25 de Abril. Eu fui operacional do 25 de Abril, fui ocupar as torres do Rádio Clube Português em Mianmar. Uma missão bem complicada. E quando nós realmente conseguimos no dia 25 aquilo que foi conseguido, eu compreendi que o povo português tinha adormecido fascista e acordado democrático e que isso iria acabar mal. Achas que acabou mal? Não, eu prefiro a democracia, como diria Winston Churchill. Sim, Portugal mudou muito, não é? Lógico, para melhor, não é? Para muito melhor. Para muito melhor, não é? Sobretudo as estradas, não é? Continua. Mas não só. Estou brincando, estou brincando. Sim, sim, sim. O que eu quero dizer é que a educação não mudou. Não mudou. Deve ter sido as coisas. Mas, bem, há uma coisa que mudou, não é? Os resultados são quais os resultados? Nós éramos um país semi-analfabeto, não é? Ah, sim. A primeira fase fizemos. Podíamos conversar muito sobre analfabetismo. Okay? Ah, então estou a falar mesmo de saber ler e escrever. Como tu disseste, é uma coisa bastante importante. Mas então vou-te dizer qual é a minha filiação política, digamos assim, dado que estás curioso. Estou curioso por causa da pergunta que vou fazer. Assim. Depois do 25 de Abril, eu colaborei com organizações de esquerda, na ala cultural. Eu fazia cultura de esquerda. Enfim, fui autarca independente pelo Partido Socialista. Apoiei o início de muitos partidos, ainda agora devo estar agora com o meu amigo Ziro, que é do Bloco de Esquerda e tudo mais, até perceber que eu não sou nada isso. As pessoas dizem que eu sou libertário, dá para entender? Pode dizer anarquista, ponto final. Está bom? É a minha pergunta seguinte. Mas eu não sei se sou. Sim. Eu não sei se sou. Eu, por acaso, não tenho a certeza que sejas, mas pronto. Adiante, não sou eu que tenho. Também não sou eu que tenho que avaliar. A minha pergunta é outra. Era, que papel é que têm tido, pois é que é do homem de esquerda, porque, ou não, mas que papel é que têm tido os sindicatos neste debate? Não na questão estritamente laboral, que é uma questão... Os professores são trabalhadores e têm reivindicações laborais legítimas, mas que papel é que os sindicatos têm tido? Mas eu até vou um bocadinho mais longe, por isso é que eu falei da esquerda. Se a esquerda não está, ou seja, os sindicatos não são um agente de debate pedagógico, não é essa a sua função, não é essa, não é para isso que existem, são um agente de reivindicação laboral. Se os partidos de esquerda não estão, à esquerda do Partido Socialista, não estão reféns no debate sobre o que deve ser a escola, estritamente do discurso sindical. Eu sou sindicalista, fui dirigente sindical, estou aposentado e pago as minhas cotas, sindicato é necessário. Mas quando eu vejo o meu amigo Mário Nogueira falar sobre o número de alunos por turma, eu digo que ela é melhor ficar calado. Porque presume-se que tem de haver turma. Lógico. Mas o Mário Nogueira é tudo menos um exemplo de progressismo no sistema o educativo. É um homem bom, um homem eu gosto do Mário Nogueira, é. Gosto pessoalmente do Mário Nogueira, mas na área do pedagógica eu não o teria, obviamente, como um exemplo de grande progressismo. Até é bastante conservador. Eu só o citei porque os outros são iguais. São amigos meus, que eu respeito, que eu amo, com quem trabalhei 40 e tal anos nos sindicatos. Mas achas que a esquerda está refém do está, discurso sindical? Com certeza que sim. Está refém tem, sobretudo... tem mais um discurso sobre a escola, quase só fala de questões sindicais e laborais. Está tanto quanto a direita. Digamos que é, em espelho, exatamente, os extremos tocam-se. Eu não sei onde é que é porque está. É estranho, porque o debate sobre o que é que deve ser a escola é um debate pouco politizado em Portugal, que é uma coisa estranha, porque é o debate mais político que existe. E aquilo que prevalece é o discurso neoliberal, por incrível é o que pareça. Ganha, não é? Claro. É o que ganha, lógico. É o que está, é o que existe. Não é por acaso que há partidos que agora entram na Assembleia da República com esse discurso, não é? O teu projeto, eu já perguntei-te isto, mas isto é um bocadinho para terminar, o teu projeto, a tua escola, o projeto de escola que defendes é um projeto político. Assumimos que sim, eu pelo menos assumo que sim. A educação é um ato político. É um ato político. E isso não é um problema numa escola pública que se dirige a todos, pessoas com convicções políticas muito diferentes? A escola não tem que ser neutra do ponto de vista político. Aquilo que mais eu rejeito é o fundamentalismo pedagógico. Quando uma escola se diz que é montessoriana, eu pergunto o que é isso. Ou seja, exclui tudo o resto. Quando a escola se diz construtivista, exclui tudo o resto. O fundamentalismo pedagógico é uma praga, tanto quanto o fundamentalismo religioso. Ou ideológico. Tiveram a mesma origem. O problema é esse. A escola ainda não se separou da igreja. Continua como no século X. Mas tu não tens uma linha pedagógica? Não te filias em linhas pedagógicas, teóricas, etc.? Eclético. Quando me perguntam, mas na sua prática, por exemplo, os alunos têm que saber a tabuada de cor? Eu respondo, têm. Ah, mas isso é do paradigma da instrução. Quero lá saber. Ah, mas então o centro não é o aluno? E porquê que tem? Porquê que tem? Porquê que tem? A máquina pode avariar, por exemplo. O que tem antes de saber isso, tem que passar pela gênese do número, tem que passar pela tábua de Pitágoras, tem que perceber o que é o algoritmo, tem que saber tudo isso para chegar à tábua. Não é dizer, tens que decorar isto. Eu estou a falar da técnica. Pronto. Uhum. Adoto todas as propostas pedagógicas, todas sem exceção. Mas no contexto de uma nova construção social de aprendizagem, não de ensinagem. Quando me fala sistema de ensino, eu quero um sistema de aprendizagem. Dá para entender a diferença? O direito à educação, o direito de aprender. E se tivermos agora mais uma hora ou duas, eu te explicarei o que é essa nova construção social. E te convido a ir ao Brasil para ver. E convido daqui por 3 anos a falar com o João, que está ali, coordena todo esse movimento, para ver em Portugal a mesma coisa, só que virá do sul para norte. Quando eu fui para o Brasil, eu ia com o meu etnocentrismo. Tu acreditas que numa sociedade, porque sim, tudo que tu dizes é verdade, a escola constrói a sociedade em que vivemos e é construída pela sociedade em que vivemos. Ora, nada indica que é para esse lado que as sociedades onde vivemos estão a caminhar. Pelo contrário, o que indica é para umas sociedades cada vez mais hipercompetitivas, que não promovem propriamente a liberdade e a autonomia. Não estás a tentar criar ilhas de utopia? Não quero. Ilhas longe de mim. Por isso é que eu trabalho em núcleo, comunidade e rede. Não. Sustentabilidade. Então, o que eu penso... Não é o que eu acho. Quando, o que é que acha? Não acho nada. Eu não tenho direito de achar. Eu tenho direito de dizer e fundamentar. Então, naquilo que me é dado saber e daquilo que me é dado fazer com outros, eu presumo que a idade da educação vai surgir, ou seja, quando realmente, porque isto é cíclico, talvez no final da década de 40. Eu já cá não estarei, certamente, mas tenho esperança, sou esperançoso. Muito obrigado, José Pacheco, por teres aceitado esta nossa conversa, nesta tua curta visita a Portugal. Nós voltamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.